Hoje tem, hein? Vê se fica aqui, ou então vai de vez. Tudo que eu fiz por nós você já sabe, não quero explicar tudo outra vez. Eu sei que menti e não dei valor, mas eu nunca me entreguei pela metade, mereço uma chance, por favor. Você tem que decidir, você tem que me falar. Eu não vou ficar aqui se você não perdoar, pois não foi tão grave assim, pra você esquecer o que passamos e pôr um fim. Você tem que me ouvir, se quiser continuar e confiar em mim, não vou mais te magoar. Já passei da fase de brincar com o coração de quem mais gosta de mim. E se fica tudo bem, no final você já sabe bem quem hoje tem. Tô morrendo de vontade de te agarrar, gostos como a gente faz. Oh. Se fica tudo bem, no final você já sabe bem quem hoje tem. Tô morrendo de vontade de te agarrar, gostos como a gente faz. Vem! Vê se fica aqui. Você já sabe, não quero explicar tudo outra vez. Não, eu sei que menti e não dei valor, mas eu nunca me entreguei pela metade, mereço uma chance, por favor. Você tem que decidir, você tem que me falar. Eu não vou ficar aqui se você não perdoar, pois não foi tão grave assim, pra você esquecer o que passamos e pôr um fim. Ha! Você tem que me ouvir, se quiser continuar, tem que confiar em mim. Não vou mais te magoar. Já passei da fase de brincar com o coração de quem mais gosta de mim. E se fica tudo bem, no final você já sabe bem que hoje tem. Tô morrendo de vontade de te agarrar, gostos como a gente faz, só a gente faz. E se fica tudo bem, no final você já sabe bem que hoje tem. Tô morrendo de vontade de te agarrar, gostos como a gente faz. Vem que tem, hoje tem. Se fica tudo bem, o final você já sabe bem que hoje tem. Tô morrendo de vontade de te agarrar, gostos como a gente faz, só a gente faz. Se fica tudo bem, o final você já sabe bem que hoje tem. Eu tô morrendo de vontade de te agarrar, gostos como a gente faz. Hoje tem! É! Quanto Exalta Maníaco reunido! É, isso aí! Tá aqui pertinho da galera! Ah! Agora sim! A festa é nossa, gente! Vambora, vambora!